aqui em 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara. Estamos acompanhando o Brasil e Bielorrússia. Não é qualquer coisa não, é Brasil nas Olimpíadas. E já estamos com 1-0 inacreditavelmente para a Bielorrússia. Sim, sim, 1-0. Aqui nos estúdios a presença do glorioso Capitão Caverna, sempre muito bem acompanhado pelo grandioso Professor Pearson e não muito menos... menor, o nosso amigo Massacration. Satisfação total a todos vocês que nos acompanham através dos 96,1 FM e também pela internet ouvindo essa reprise maravilhosa. Olha o Brasil chegando, goleirão veio pra cima, não conseguiu, o Brasil pôs pra fora, vai ser um tiro de meta. Caiu na área, mas Hulk quando cai na área é só um desabar, não é falta. Desabou na área, está com a camiseta usando do Neymar, pelo jeito, né? A camiseta número 12 do Hulk está muito apertada, ele tirou a bola, não aconteceu absolutamente nada. Podemos ver pelas imagens aí que o goleirão Guttor da Nova Zelândia não, ele é da Bielorrússia, né? O comentário que a gente teve foi que a Bielorrússia ganhou da Nova Zelândia. É, mas não foi o goleiro que ela ganhou não, 1-0 para a Bielorrússia. 1-0 para a Bielorrússia, isso está acontecendo. Só o Tadeu curtiu aqui, sempre temos o nosso cara mais querido do Facebook, sempre curtindo a gente, lembrando para todo mundo que o Facebook da Rádio Liga Capivara está lá para ser curtido e ser comentado. E aproveitar essas gravações que a gente deixa lá. Marcelo descendo pela ponta, pela lateral esquerda, já chega, alcança novamente a intermediária da Bielorrússia. Marcelo fazendo uma troca de passes curtas ali com o Neymar. Neymar pedalou, deu uma olhada para cima, não conseguiu nada, veio para encarar a defesa inteira, conseguiu passar para a lateral, sobrou para quem? Sobrou uma virada aqui novamente para o nosso ponta direita, o Hulk, tentou pedalar, Hulk de longe, tentou achar Neymar, não conseguiu na entrada da área. Defesa da Bielorrússia já repõe a bola lá, manda pra novamente. Brasil pressionando muito, Bielorrússia totalmente na defesa, querendo só os contra-ataques e já fez um contra-ataque. Bola pra dentro da área, sobre o Brasil. Ai, ai, ai, tá lá, hein? Hulk veio no peixinho, pulando pra cima do gol lá, mandou pela lateral aqui, pra esquerda do goleiro. Foi tiro de meta, Bielorrússia. Mais uma vez, Hulk começou a jogada ali no meio de campo, já tava dentro da área para o cabeceio. Isso, está em todo campo o incrível Hulk. É, incrível, incrível, mas não poderia deixar de lembrar do nosso amigo Laurindo, que quando vê Hulk diz algo mais ou menos como isso. Hulk é um monte de músculos com uma massa cinzenta muito pequena. Essa é a visão do nosso glorioso Laurindo em relação ao Hulk. E às vezes isso acontece. Quando o Hulk, já vimos alguns jogos, quando o Hulk começa a perder, ele fica nervoso, fica verde, esquece de pensar, fica muito forte, mas não faz o gol. Bielorrússia ali na defesa total, tentando vir para cima do Brasil. Brasil mostrando o domínio completo sobre o jogo, mas sem finalizar. Mais um contra-ataque aqui da Bielorrússia, novamente pela direita. Mais um cruzamento para dentro da área. Não, foi bloqueado pelo Marcelo. Marcelo tirou bonito, hein? Passando debaixo das pernas. Tem que tomar um cartãozinho, tem que tomar um cartão amarelo. Tá lá, cartão amarelo para cima dele. Número 12, Kozloy. Kozloy é um nome chique, hein? Bonito, nome de escritor belga. A Bielorrússia tá esperando o Brasil no campo de defesa, saindo contra-ataque e saindo com muita categoria. O gol foi um gol feito ali em três toques, como o Capitão Caverna mencionou aqui, numa espécie de futebol, sem deixar no melee, né? Não deixou a bola pingar no chão, cara, e meteu pra dentro do gol. Melee, bem lembrado, Professor Pearson, sem deixar cair no chão, três toques, dá pra chutar pra gol. Se bate na trave, a cada três traves é um gol, e quando é escanteio também, a cada três escanteios, se não me engano, é pênalti. 96,1 FM, vai número 2 do Brasil, vai Rafael, manda a bola pra dentro, não manda pra trás. Brasil trocando passes de... troca de passes logo na entrada da área, da esquerda para direita. Neymar jogando bem na lateral esquerda, conseguiu um cruzamento para o Neymar, sobre aqui, gol! Alexandre Pato, o desacreditado, garantiu o gol. Tá lá, Brasil 1, Bielorrússia também 1, depois do cruzamento de Neymar. Neymar bem pela esquerda, cruzou pra dentro da área, Alexandre Pato cabeceou pra dentro, sem chances pro goleiro Guttor. Tá lá, um gol! Brasil, Alexandre Pato, que entrou no lugar de Leandro Damião. conquistando seu espaço. Vai, Pato! É, um que tem a chance de crescer durante o jogo, durante as Olimpíadas. Pode crescer, deixou todo mundo feliz. Um monte de iPhone gravando tudo, tá tudo muito bem gravado e recomendado. Você que tá ouvindo reprise não pegou o gol da Bielorrússia, mas pegou o gol do Brasil e é o que importa. Gol do Brasil aqui na 96,1 FM. Brasil 1, Bielorrússia, vamos pra cima deles, seus canalhas! Que ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo, ótimo. Felicidade total, atenção, atenção a todos vocês que estão passando pela região do palco livre da Universidade Federal de São Carlos. Venham beber uma cerveja com a gente, subam as escadas, comprem uma braminha gelada. Quem gosta de devassa, tem uma devassa também aqui, mas a devassa eu não aconselho não. Mas tá tudo muito bem gelado e gostoso, R$2. Olha, ele deu um salmão de alface! Número 10, novamente, esse cara, o autor do primeiro gol, é o nosso trauma, é Bressan. Bressan também é nome de escritor belga. Que chutaço de Bressan, deixa esse homem livre. Ó, aquele número 3 do Brasil lá, sem vergonha, o Thiago Silva, nem pra esticar a perna pra cima lá. Tá lá, hein, tá esse aí, ó, Bressan, Kozlov, são os caras, hein. Alexei Kozlov, não é Kozlov, é Kozlov. Kozlov, tomou um cartão amarelo já. Por besteira, né? Puxou a camiseta. Tá lá novamente as bolas no pé do nosso glorioso Neymar, o melhor jogador do Brasil em atividade em território brasileiro e provavelmente atividade no território mundial. Conseguiu mais uma falta. Foi ele o cara que fez o cruzamento. Ah, juizão tem cara de ser coreano, hein? Deve estar meio chateado que se for da Coreia do Norte. Rolou uma situação bem delicada aí nas Olimpíadas. O time feminino da Coreia do Norte de futebol, quando entrou em campo, viu a bandeira da Coreia do Sul no lugar da bandeira da Coreia do Norte. Mais um cruzamento aqui, vamos lá, Neymar, depois a gente continua. Momento de reflexão, é sempre, professor Pearson. Coreia do Norte entrando com a bandeira da Coreia do Sul. Foi um desacato ou um erro? Neymar vem jogar a bola pra dentro da área, se preparou, tá fora do nosso vídeo 4x3, mas ele tá lá em Londres. Bola pra dentro da área, sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém, sobrou pro goleiro Guto. Maravilha! É, não deixaram de dar uma pontadinha ali na Coreia, cara, tensão total. Talvez os primórdios aí da Terceira Guerra Mundial comecem através dessa troca de bandeiras, cara. É, e aí atrasou, não sei se começa, mas atrasou em uma hora o jogo. Trocaram a bandeira, ainda bem, né? Ainda bem. Enquanto isso, o Brasil vem mais uma vez aqui na pressão pra cima da Bielorrússia, esmagando o time, tocando a bola da esquerda pra direita, sempre com a participação dos laterais e dos meios campos. Tá lá Hulk no meio, vai Hulk, conseguiu o passe pra esquerda pro Marcelo. Marcelo já achou Neymar. Neymar livre pela esquerda, pode ser que entra. Pensou duas vezes, pedalou, que bonito. Pedalou de novo, tá fora da área, tem que entrar pra conseguir um pênalti. Ninguém se apresenta, ele recua a bola pra intermediário. Tá lá Marcelão pressionando. Faz a virada de jogo aqui, virou total pro número 2 Rafael. E Rafael perde a bola. Acontece isso, mas lateral Brasil. Vai Brasil, vai pra cima deles. Troca de passes aqui, esse aí, se não me engano, é Oscar, sumidão no jogo, tentou um cruzamento, não conseguiu o cruzamento. Será que Oscar está em campo? Está sumido? Parece que é nosso camisa número 10, cara. Nossa, camisa número 10, enquanto isso o Brasil vai vindo, tá livre pra chutar, tinha que ter emendado, não emendou, tentou mais um cruzamento pra dentro, foi um cruzamento pra o tiro de meta. Turminha ali, ó, que gostoso, imagina assistir esse jogo ali, ó. Os caras, bolinha vindo devagar, e se a bola vai forte? Desmaia, né? Derruba o nego, né? Ó lá, que golaço. Alexandre Pato, com toda a sua grandiosidade. Alexandre Pato ainda continua com a fé com a filha do dono da Itália, o Berlusconi? Apesar de ter saído dos holofotes, acredito que sim, né? O Alexandre Pato vai herdar ali a Itália, né? Vai herdar a Itália. Alexandre Pato, herdeiro simplesmente de todo o território nacional da Itália, aí por ser genro de Berlusconi. Não é qualquer um, não. É Berlusconi, sim, dono do Milan, do mesmo time que ele joga e do time que tá querendo levar nosso querido Kaká. Tomara que o Kaká possa sair, possa brilhar e possa vir como um veterano na Copa de 2014 jogando muito. Enquanto isso, Marcelo descendo pela esquerda, troca de passe sempre bem eficiente com o Neymar. Consegue mais aí, eu precisava descobrir o nome desse aí, que ele nunca aparece também, mas ele sempre é o que joga pra esse lado, pro lado do Rafael. Mas quem tá lá é Oscar e Rafael, sim, Oscar aparecendo no jogo, o Rafael já tá dentro da área, conseguiu um cruzamento, sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém. Bielorrússia tira, tá livre, vai Marcelo, emenda, dá bomba, não, cruzou chuveirinho, e chuveirinho tem Vertov não, tem Gutor é o goleiro da Bielorrússia. Chuveirinho não dá, né, esse daí me lembra a música do Bozo, né, chuveiro, não faça assim comigo, e tão lá, envergonhando meu amigo aqui, a seleção brasileira, tem que emendar, gente, tem que emendar. Vamos Brasil, vamos Brasil. A torcida está com você. Aliás, cadê a torcida? A torcida chegou. Pra frente, Brasil. Ah, meu querido Brasil. Por favor, meu caro professor Pisse, como diria Tadeu, é com você. Assumindo aqui a transmissão, vai Brasil pela ponta esquerda, lá vem Neymar, Neymar com a bola, nosso craque. Neymar não está tentando driblar ainda, fez o cruzamento para o gol, lá vai bola na área, tem briga lá, opa, puxaram. Seu sem vergonha, professor Pissing, a sua narração é sempre sortuda. Vamos que vamos. Lá vem a Bielorrússia, Bielorrússia no ataque. Desarmado pelo time do Brasil. Tá tentando algumas enfiadas de profundidade, não tá dando certo. Eu quero ver o Brasil driblando. Será que essa Bielorrússia tem gingado para segurar o Neymar? Vamos ver, lá vem a Bielorrússia. A Bielorrússia trazendo lá para Gutor. Gutor despacha para frente com quem que fica. Lá vem Bressol, camisa número 10. Bressol também era fotógrafo, né? Os primórdios da fotografia. Sem dúvida alguma. Jorge Bresson, um dos maiores fotógrafos. Na verdade, um dos maiores não. O maior fotógrafo, é um dos caras que tá ali no limbo da fotografia, né? No momento mora, é um cara que nunca morre. É um cara que todo dia que você vai bater uma foto, você lembra dele, você lembra dos ensinamentos. Ele, se eu não me engano, posso estar enganado, mas não foi ele que fez o negativo, a revelação e a ampliação? São os três tratados. Pode ter sido, ou seja, além do gol da Bielorrússia, a gente é capaz de assistir hoje o Brasil graças a esse jogador aí, cara. Sem dúvida alguma. Principalmente nós, amantes da fotografia. Posso estar muito enganado, tá, gente? Não levem a sério os nomes de livros e de pessoas que eu coloco, pois não sou um bom acadêmico. Eu sei que existiu esse cara, eu li os livros dele. É muito interessante, aprendi. Todo dia eu penso nele, mas sabe como é? Nome é nome. É difícil de lembrar. Quem sabe nome não sabe a feição. Oscar chutou! Gutor, foi no meio do gol. Oscar, primeiro chute de Oscar no jogo. Estava sumido. Um chute ali, uma trivela. A bola pegou um efeitozinho e caiu exatamente no meio do gol. Desarma a seleção brasileira. A bola ainda continua nos pés da Bielorrússia. Lá vem eles pela direita com o Dragon. Meio de campo. A bola vem tocando. A seleção Bielorrússia não é boa. Aliás, não tem mais nenhuma seleção boa, não. O Brasil tem que estar esperto. Vem pela ponta direita. Lá vem os vermelhinhos. Aliás, o Brasil só vai jogar contra os vermelhos nessas Olimpíadas, cara. O último jogo era vermelho também? Quem que era? O Egito vermelho? É Egito. Nova Zelândia vermelha também? Não, é black. É black total. É da onde tem os caras. O melhor time da Nova Zelândia é o time de rugby. E se não me engano chama Black Hawks, Black alguma coisa assim. É aqueles caras que entram... All Blacks. É os mano que entra cantando e dançando. Aqueles... O Katá, o Katami. Olha o drible. Olha o drible nele mesmo. É... O juiz não dá falta pro Brasil, cara. Pelo menos uma falta de habilidade ali. Ele cruzou uma perna com a outra, cara. E com isso a bola continua nos pés dos bielorrussos, mestres da arte do balé, cara. Agora pela lateral esquerda. Lá vem pra cima, tocando a bola. Desarma nosso volante. E vem pela direita, agora Neymar pela direita. Tentou dele, não é bobo não. Um carrinho foi desarmado. Isso gera mais uma possibilidade de ataque aí para a Bielorrússia. Quem vem lá? É Bresson com a bola. Dragon, o dragão vermelho ali na direita. Cruzou, quem desarmou? Zagueirão Rafael Silva desarma. Escanteio para a Bielorrússia. O jogo não está fácil, 1-1. Primeiro gol da Bielorrússia, o Brasil empatou com Alexandre Pato. Escanteio, hein? É o primeiro do jogo, se não me engano. Cruzamento na área, Brasil desarma. Lateral para o Brasil. A gente está esperando aqui o momento de brilho dessa seleção brasileira. Até agora a gente não viu nenhum drible, a característica dos jogadores brasileiros, né? Isso é um grande problema, porque eles precisam se decidir se eles vão ser a seleção que vai brilhar e não vai ganhar, ou a seleção que vai jogar por resultados. Eles não estão fazendo nenhum dos dois. Eles estão nesse chuveirinho na área, um típico jogo de outras seleções aí, mais duronas, como a Alemanha, Inglaterra, né? Vamos ver o que o Mano preparou pra gente aí. Lá vem o Brasil com o Neymar dentro da área. Tentou limpar. Tentou uma cobertura ali, ou um cruzamento, mas não foi pra ninguém. Não, é a trilha sonora do Bozo. É chuveiro. Não faz assim comigo. Chuveiro. Não mole o seu amigo. É o meu amigo. Eu discordo, eu acho que é o seu amigo na música do Bozo, porque ele tá falando em primeira pessoa para o chuveiro, se referindo a si mesmo. Exatamente, ele tá falando para o chuveiro. Ó, a câmera exclusiva da Capivara mostrando aí a multidão. É a rola! Vai rolar! Também tem rola em Londres, né? E não é uma rola qualquer, é uma rola enorme. Ah, meu Deus, Bielorrússia 1, Brasil 1, professor Pearson. 26 minutos e 37, 38 e agora 39 segundos. Lá vai Brasil tocando pelo meio de campo. Joguinho cadenciado. Estão jogando uma progressão cadenciada, Brasil. Eles ganham jarda por jarda, voltam duas, sobem três, depois voltam quatro e sobem mais uma. Opa! Chegou o primeiro golpe! O primeiro golpe brasileiro de Neymar, é isso que a gente quer ver. Lá vem Hulk, chutou nas costas de Alexandre Pato. Não, ao contrário. Oscar chutou nas costas, nas bundas de Hulk. Puta que pariu, que todo... E que tamanho de bunda tem esse Hulk? Ah, sem dúvida alguma, a bunda do Hulk é grande, hein? É muito músculo. É, são glúteos enormes. Bateu nos glúteos de Hulk, uma jogada inesperada. Vamos lá, pela lateral direita agora, sempre uma arma do Brasil aqui com o Rafael. Rafael cruzou na área, vixe, foi lá atrás, onde não tinha ninguém. Subiu limpa, deixou a bola sair para tiro de meta. Lá vai Guto. Guto parece estar fazendo uma serinha ali, parece 1-1. 1-1 para o Brasil, tá bom, né? Contra o Brasil tá bom. Mano, tá achando legal também. O Mano dando risadinha para o Mano falou que tá legal. 1-1 tá bom, beleza. Não, acho que alguém foi tirar uma foto dele lá e ele fez um joinha para a foto lá, tá ligado? Bom, esperamos que sim, né? Lembrando que basta o Brasil ganhar esse jogo para se classificar para a segunda fase das Olimpíadas aí, já nas quartas de finais. Marcelo para Oscar fazendo meio de campo, de volta para Marcelo, Neymar ali atrás recebendo a bola, toquinho de bola com Marcelo olha para o meio de campo, Neymar de novo, Oscar se posta ali no meio querendo receber, quer ver, já vão cruzar aqui para a lateral direita, aqui é o forte, ó, lá vem, lá, Rafael de novo, é sempre por aqui que o Brasil está chegando. Rafael com Hulk ali, que a sua é ponta direita, de vez em quando, ponta esquerda, centroavante, meio de campo. Marcelo para Sandro tentou ali uma jogada, foi desarmado. Volta para o zagueiro, Thiago Silva. Lá vem com Rafael, pela ponta direita. Quem recebe ali é Hulk. O Hulk está dando muitos passos errados esse jogo. Passos curtos e errados. Falta para a seleção brasileira. Kornilenko fez a falta aqui, mano. Olha lá. Calçou nosso jogador. Ficou chateado. Agora lá vem lá. Marcelo para Neymar. Vamos, Neymar, a gente quer ver você driblar. Beleza, futebol brasileiro. Lá vem Oscar. E lá vem de novo. Jogadinha mal feita. Passou pro Rafael, passou pro Hulk. Hulk se esticou inteiro, mas ele não é o homem elástico. Faltou perna. Lá vem a Bielorrússia, desarmou o Brasil. Vem com ele, Bresson. Desarme da seleção brasileira, mas sobra para a Bielorrússia. Vai Brasil, recupera a bola. Vai com o Thiago Silva, Juan para, Rafael, para Marcelo na lateral esquerda. Neymar abre ali para receber a bola. Vamos Neymar, vamos para frente Neymar. Neymar está nessa posição aqui no meio de campo, jogando meio de ala, cara. Recebe a bola ali. Vamos, eu acho que o Neymar tem que estar jogando ali mais para ataque, recebendo a bola, fazendo aquele último drible, tocando para alguém entrar no gol. Concordo aí, professor. Acho que o time está muito devagarzinho, que nem foi na... foi contra o Egito, começou bem, mas olha lá o lançamento para a área, tentou para o Hulk, mas o goleiro estava esperto, pegou. Não sei o que acontece com o Brasil, né? Às vezes eles jogam bem, às vezes jogam muito mal, às vezes eles jogam péssimo. Mas não sei, é uma boa seleção, vamos ver, tem que animar um pouco mais os jogos, porque tá morto. Vamos Brasil, vamos Brasil! Toda a nossa força aqui para a seleção brasileira! É isso aí, 1-1, quem está ouvindo aí pelas ondas FM 96,1. Estamos transmitindo, fazendo uma narração alternativa de Brasil e Bielorrússia, segundo jogo do Brasil nas Olimpíadas de 2012. E até agora estamos no 31 minutos, 1-1, Brasil e Bielorrússia. Lá vem a Bielorrússia com uma bola parada a uns 55 metros do gol. Vamos ver se Bresson, o autor do gol, vai para a cobrança. Vamos ver se ele vai colocar na área. Parece que sim, todo o time se posta ali dentro da área. Cruzamento, foi muito forte. Opa, ainda deu escanteio. O Neto falou que, opa, tentou falar que não, mas bateu ali na bola. Bola que já ia para fora, cara. Então, né, parece que o Neto é especialista em defender bolas para fora. Esse Neto Mons Alface tá com uma cara de assustado, esse moleque que olha. É, pô, entrou ali no último momento, né? Lembrando que o nosso goleiro Rafael, que era o titular dessa seleção olímpica, se machucou nos últimos dias de treino ali, da seleção. E lá vem bola na área, escanteio, tira a zaga brasileira. Marcelo, opa, o que que marcou ali? Foi falta? O juiz viu uma falta, acho que o... olha lá, Tata falou, tá com o dedinho levantado, falando, explicando as regras. Câmera exclusiva da Rádio Capivara, acompanhando o Neymar aí na sua movimentação. Ele tá com o topete baixo hoje. Olha lá, Marcelo, nossa camisa 11, Neymar, usando uma tiarinha. Vamos com as estatísticas, Capitão Caverna. É, aqui diretamente do www.london2012.com, um site muito interessante, viu, rapaziada? Quem quiser entender um pouco mais das Olimpíadas, entra lá, london2012.com. Lá a gente tem as estatísticas. Agora, por exemplo, estamos com um gol para o Brasil e um gol para a Bielorrússia. Essa é uma estatística maravilhosa. Desses um gols, eles foram originados em dois chutes a gols do Brasil e dois chutes da Bielorrússia. A qualquer momento posso ser interrompido por vocês, por favor, aí. De faltas cometidas, temos 4 faltas cometidas pelo Brasil e 6 da Bielorrússia. A Bielorrússia é mais violenta. Tá lá, vamos lá. Escanteios, por enquanto, só da Bielorrússia. 3 escanteios. Nenhum impedimento no jogo, galera. Um cartão amarelo. Noitinho, lá vem Neymar pelo meio de campo. Driblou um, cruzou para a direita. Quem está lá é Hulk. Hulk tentando entrar na área. Passou pelo primeiro, cruzou na área. Vamos cruzar. Cruzamento muito forte, Hulk. Vamos calibrar esse pé. Hulk, pé de chumbo. É, e 61% de posse de bola para o Brasil contra 39% de posse de bola da Bielorrússia. Essas são as primeiras estatísticas mais importantes desses primeiros minutos, quase segunda etapa já do primeiro tempo, ou segunda metade do primeiro tempo. Agora, 34:30 do primeiro tempo. 1-1, Brasil e Bielorrússia. Em Brasil subindo para o ataque. Quem vem lá? É Oscar com a bola. Neymar tá ali pertinho. Toca para ele, para Marcelo. Marcelo subiu, passou por dentro. Tentou Neymar, desarmado. Bielorrússia, olha aí a jogada da Bielorrússia nesse contra-ataque. Eles vêm com tudo. Isso é pela direita novamente, assim que saiu o gol. É Drago, lateral direita. Opa, passou, o que foi isso? Foi muito fácil, o que tá acontecendo? Que rebimboco, tira o Brasil! A defesa do Brasil estava mais do que difícil, estava uma peneira, incrível. Super desorganizada, isso aí, pelo visto, dando pavor na defesa brasileira. Sempre pela direita, né, professor? Impressionante. É, ali, o jogo tá um jogo de direitas. A esquerda acabou, mas só existe a direita hoje, né? A vez vermelhos, Belorrusso tentando um cruzamento desarmado pelo Brasil. Aí está Gordeichuk. Gordeichuk tocou para Kuzminok. Kuzminok para Dragon. Dragon para a lateral direita, Politevic. Desarmado pelo Brasil. Outros instrumentos aqui, né? Vamos Brasil! A defesa belorrussa ali bem postada, parece que eles ficam com uma linha de 5 ali atrás e 4 no meio de campo, só fica um homem mais adiantado, que foi o autor do gol, o Bresson, mas mais adiantado é aqui, ó. Olha lá, uma linha, são 3 zagueiros, 2 laterais. E o Brasil tentando quebrar essa muralha, Bielorrússia. O Marcelo agora. Marcelo botou na área. Mas tá, esses chuveirinhos aqui. Peraí, cadê o Bozo? Cadê o Bozo? É, não, tá complicado aqui, vamos ver. Muito chuveirinho na área. Se a gente tivesse essas estatísticas aí de chuveirinhos na área, eu acho que foi a cada ataque do Brasil uma tentativa de chuveirinho. Todas na mão do goleiro, outras passando longe e um gol, né? É, e analisar essas estatísticas é muito triste, porque na real o que está acontecendo são 2 chutes a gols só que o Brasil deu até agora. 2 chutes a gol, 40 minutos quase do primeiro tempo e 2 chutes a gols. Uma média de 1 chute a gol a cada 18 minutos. Pô, tá feio, hein? Mas o Brasil tá no ataque, tá aqui com o Hulk jogando à direita, tentando fazer o cruzamento aqui. Vai tentar cruzar, mas não. Desistiu, volta, passa a bola. Parece que tá tirando handball. Mas isso aí, enfiada de bola na área. Vamos ver o que vai acontecer. Chutou no zagueiro, voltou no canto direito e foi bola pra frente. Bielorrússia tentando um contra-ataque que não rolou. Brasil interceptou e tá tentando de novo agora. Meio de campo voltando para o ataque. Vamos ver. Isso aí, Neymar pega a bola e nunca faz orva nenhuma. Isso aí. Tirando gol, né? Tirando gol, lógico. Tirando um gol. Isso aí, Brasil vai tocando a bola, jogando um handball, ficando fora da grande área, só tocando, sentindo um momento de penetrar na defesa e vamos juntos. Não tem muito o que ser narrado aqui, vocês estão vendo as imagens, é um jogo ali meio... parece mais handball mesmo, né? Eles ficam ali tocando a bola, um pro outro, pro um... Bom, mas agora vem o terceiro chute ao gol do Hulk. Rolou o terceiro chute ao gol. Entrou para as estatísticas, passou uns 50 metros ali do gol. Na minha humilde opinião, a única coisa mesmo que o Hulk podia fazer nesse jogo é chutar. Eu não consigo entender porque que ele é um ponta direita, um ponto esquerdo. Se o cara, a melhor coisa que ele faz é vir por trás, entrar no meio e dar uma bicuda. Bicuda, Hulk, é o que a galera pede. E a bola neste momento está no meio de campo mais uma vez. O Brasil com ela, tentando subir. Estamos caminhando para os 40 minutos do primeiro tempo. 1-1, Brasil, Bielorrússia. Lembrando, café da manhã na Capivara. É só chegar aqui, comprar uma sua cervejinha e tomar seu chá de cevada. Lá vem Brasil, Neymar, olha só essa inversão de bola, beleza. Caiu no pé ali de quem que vem, Rafael mais uma vez com o Hulk na ponta direita. Cruzou de com a sua perna esquerda, ele não era na mão do Guto já deve ter pegado essa bola aí. Eu acho que foi um dos jogadores que mais jogou esse jogo, hein. Todas as bolas do ataque brasileiro acabam na mão desse goleiro. Sem dúvida alguma, eu não sei se os chutes ele pegou, mas toda a chuveirada que rolou ele tá pegando. Da chuveirada, quem tá mais tomando banho aí na Bielorrússia é o goleiro, Ugorf. Como que é o nome dele? Ugorf. Gutorf. Tá lá, vamos lá então. 40 minutos, Brasil 1, Bielorrússia também 1. Brasil, mais uma vez, descendo aqui pela direita. Vem sempre, é ele e Rafael. Essa é o passe de bola. Hulk e Rafael aparecendo às vezes por trás aqui. O Oscar, que quase nunca jogou. A virada de bola aqui, o meio de campo brasileiro. Quem tá no meio de campo mesmo pressionando é a defesa brasileira. No meio de campo, cruzamento pra dentro da área. Sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém. Passa a bola pro frente de todo gol. Tá lá, mais uma vez, goleirão Gutor conseguindo chegar de boa lá. Alexandre Pato teve seu grande momento no gol também. Na verdade, acho que o único momento bom que a gente teve foi exatamente o gol de Alexandre Pato após um belo do cruzamento do glorioso Neymar. Foi o único lance brasileiro de risco, realmente. A gente não teve nenhum outro momento, uma bola que passou perto do gol. A gente teve um outro momento, o chapéu do Neymar. Conta também para as estatísticas: um chapéu para a seleção brasileira, 0 chapéus para a Bielorrússia. 3 ou 4 pedaladas também de Neymar, mais uma pedalada, cruzamento para dentro da área, para quem? Para ninguém. Chuveirinho tem que funcionar, o cara tem que estar lá para receber a bola, né? Ontem eu vi um comentarista tirando uma onda com uma jogadora no futebol feminino, brasileira lá, que ela só, o cruzamento dela estava errado. Ele falou assim, algo parecido, não consegui decorar, mas segundo ele, um bom cruzamento feito pela linha de fundo tem que passar dentro da pequena área, no máximo saindo pela linha adjacente da pequena área. Foi algo mais ou menos assim que ele disse. Realmente, essa é a técnica. Mas eu quero ver ele falar isso pro Neymar também, que acabou de fazer uma cagada, né? É uma questão de seno e cosseno, né? Sim, o cruzamento calculado com seno e cosseno. As tangenciais ali, falta umas aulinhas de matemática para as garotas, cara. Mas eu quis dizer aqui, colocar que também cai muito bem para essa seleção brasileira nossa, que todos os chuveirinhos, a gente está zoando que é um chuveirinho, porque não foi um cruzamento bem dado, né? Caso tivesse sido um cruzamento bem dado, poderíamos ter mais bons resultados, um resultado melhor aqui, mais bons momentos de futebol. Vamos lá, 42 minutos, Brasil aqui virando o jogo. Mais uma vez pela direita, sempre eles estão fazendo essa virada, conseguiram passar a virada toda enfiadinha lá pro Hulk lá dentro. O Hulk usou sua habilidade de força, derrubou o zagueirão da Bielorrússia. A Bielorrússia de qualquer jeito dominou a bola e sai tocando. O Brasil não consegue mais fazer aquela pressão que ele estava fazendo no início. Agora é um outro jogador vindo para cima da Bielorrússia e aí fica dentro do bobinho. Só que a Bielorrússia joga muito mal, perdeu até no bobinho. O Brasil tem uma chance agora de conseguir um bom do cruzamento. A Bielorrússia tá que nem o queijo suíço, já tá dentro da área, descendo pela direita. Tá lá, Rafael cruzou para quem? Para ninguém. Tirou e ele foi direto, não, foi o Hulk, Hulk. Isso que eu não entendo, por que o Hulk faz a jogada do Rafael? Hulk tem que chutar, Hulk não tem que tentar driblar. Ele tinha que ter tentado chutar. Mas enfim, desceu o Hulk pra direita ali, ó. Conseguiu, poderia ter ido pra cima, pedalou e tudo mais. Acabou com o painel de LCD lá no fundo. Exato, é isso que eu ia dizer. Aí não foi uma tentativa de chute, foi uma tentativa de destruição ali. Ele deve ser financiado por uma outra empresa. Primeiro escanteio do Brasil, hein? Correu, cobrou pra dentro da área, sobrou pra quem? Sobrou pra ninguém, sobrou pra Bielorrússia. Bota pra fora, mas Brasil continua ali. Bielorrússia, se tava pressionado na intermediária, o Brasil parou de fazer pressão, a galera tá se escondendo dentro da área, né? Bielorrússia não tava nem mais, não tinha ninguém da Bielorrússia nem na intermediária, tava todo mundo dentro da área. Pra eles, o empate com o Brasil é um grande resultado e quem sabe um contra-ataque. Tá lá o back de fazenda da Bielorrússia botando pra fora e lá na frente sempre um quarterback lá deles atento. Tá valendo isso tudo? Não, tá valendo, tá impedidaço. Vai, vai, vai! Tá impedidaço, Alexandre Pato. Esse aí é um dos caras experientes aí da seleção. Nossa, tinha a zaga brasileira. Tinha uma linha de 3 zagueiros ali jogando pro lado errado. Exatamente, foi o contrário, né? Por um momento foi o Brasil fazendo a linha de impedimento. Mas tá lá a Bielorrússia tentando um último ataque aos 44 e 4, 5, 6, 7 segundos do primeiro tempo. Brasil 1, Bielorrússia 1. E essa é a transmissão aqui na Rádio Livre Capivara, rapaziada. Sintonia total em FM, 96,1 FM. Até mesmo você que tá andando aí com radinho, com celular bombando, seja muito bem-vindo à nossa programação. Aquele abraço. Espero conseguir transmitir essas imagens em palavras para que você possa curtir o Brasil 1 e Bielorrússia também 1. Vamos para o último ataque brasileiro, talvez no finalzinho do primeiro tempo. Aqui pela lateral direita, Hulk tocando a bola com o Rafael. Hulk despontou pela direita, pediu, não, o Rafael segurou. Neymar pelo meio de campo, vem Voltou a bola, chegou lá no zagueirão, Thiago Silva. Neymar com a bola agora, mais pela esquerda do campo. Deu duas pedaladas, voltou. Quem vem de trás é Rafael novamente. Rafael para... Ih, terminou tudo no... O que foi aquilo? Foi uma tentativa de enfiada de bola horrorosa. Um chute no meio da zaga. Olha lá, aqui, Hulk. Quem é? Não, Hulk sobrou aí com a bola, tá valendo, disparou ali. Oscar para dentro do campo. Opa! A Neymar ainda dentro do campo. O bicho tá pegando. Vai Marcelo limpou mais uma vez. Neymar ali na esquerda. Com mais calma, tranquilidade. Vai botar na área. Olha onde foi essa bola. Então, acho que o Brasil tá ficando bem tudo, mas tá precisando um pouquinho mais, né? João, o que você acha que falta para o Brasil nesse segundo tempo? Aí vamos começar a pensar já no próximo, que isso acabou. O que você acha que precisa mudar no Brasil para virar uma goleada esse jogo? Precisa dar um espetáculo, precisa ter mais pedalada, precisa ter chapéu, precisa ter um toque de com a troca de passes rápida, parar com o chuveirinho e parar de ficar limpando. Tá lá, acabou o primeiro tempo, Brasil 1, Bielorrússia também 1 aqui na 96,1 FM. Daqui a pouco a gente volta com mais segundo tempo, satisfação total. Vai, professor Piercing! É isso aí, vamos com tudo para o segundo tempo. Torcida está em peso aqui na Rádio Capivara. Vamos, Brasil, vamos! De tanto levar frechada do teu olhar, de tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Não tem mais. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tábua de tiro ao Álvaro, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel, mata mais que bala de revólver. Quando Deus fez o homem, quis fazer um vagolino que nunca tinha fome e que tinha no destino nunca pegar no batente e viver folgadamente. O homem era feliz enquanto Deus assim quis, mas depois pegou Adão, tirou uma costela e fez a mulher. Desde então, o homem trabalha para ela. Vai daí, o homem reza todo dia uma oração.

vossos valores, pastorinhas e cantores de expressão, que não tem para o meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Problema fia de baby. Paragrafia, problema fia de baby. Problema. Isso eu ia dizer na capa, mas isso é impossível grafia. A gramática prevê que só entre duas vogais o R tem som de R. A gramática prevê que só entre duas vogais o R tem som de R. A gramática prevê que só entre duas vogais o R tem som de R. Baby é assim, que poeta, baby. Achou de botar o nome na menina de Riroca. Riroca, só porque ela é carioca. Assim, ó, com o Betisu explicando o gol. Roberto, Roberto, que garoto dinamite. Nasceu no Rio. Vamos lá, Caetano Veloso. Vamos lá, Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque. Vamos lá, Caetano Veloso, Gil, Chico Buarque. Só na, só na, só na sessão espírita Fernando pode dizer. Vamos lá, vamos lá, só na sessão espírita Fernando pode dizer. Pessoa, pessoa, pessoa que não é prosa pode dizer poesia. Só Drummond, só Drummond, só Drummond, só Drummond, só Drummond, só Drummond, só Drummond, só Drummond, só Drummond. Se não Drummond, deixa eu ver. Deixa eu ver, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover, chover. O Quando você chegar, é mesmo que eu está vendo você. Sempre brincando de velho, me chamando de Pedro, me querendo menino que viu de relance. Talvez um sorriso em homenagem a Pedro, Pedro do mundo. Portuguesa, Rua da Luz, a Lusitana fez de você o primeiro guri. Meu guri, meu gurizinho, água mole e pedra dura, pedra, pedra até que Pedro. Seleção brasileira entrando em campo para o segundo tempo. Belo Russo já está lá postado há bastante tempo. Isso aí, trazendo um pouco de estatística para quem curte aí do primeiro tempo. Tiveram bolas perdidas, 11 para o Brasil, 10 para a Belo Horizonte. Bolas recebidas foram 295, não, isso aqui está errado, né? 295 bolas recebidas que o Brasil recebeu contra 82 da Belo Russo. Desarme está igual, 50 para cada lado. Faltas, 6 da Bielorrússia, 4 do Brasil. Finalizações certas, 2 para cada lado. E finalizações erradas, 4 para o Brasil e 1 para a Bielorrússia. Isso aí, passes certos, aqui diz que são 94% para o Brasil contra 71% da Bielorrússia, né? Mas vamos ver se segundo tempo aí, se a Bielorrússia sai um pouco do campo. O que você achou do primeiro tempo aí? Bom! Isso aí, e recomeça o nosso jogo aqui. Segundo tempo, Brasil 1, Bielorrússia 1. Temos um recado aqui para nossos ouvintes. Paulo André Massa. Isso aí, então. Primeira tentativa de bola aérea do Brasil, mais um chuveirinho aí para a área que não rolou. Isso aí, Brasil no ataque, vamos ver agora se o Brasil tenta passar aí pela defesa covarde aí da Bielorrússia, que está simplesmente com todos os jogadores atrás do meio de campo. Primeiro tempo foi quase inteiro assim, fizeram um gol e se fecharam, né? Vamos ver agora se o Brasil consegue abrir. Olha lá, e começou, olha a tentativa do Neymar. É, esse aí ele combinou com Deus, hein? Esse aí ele combinou com Deus, calculou o vento e deu errado, mas foi bem perto. Tentou pegar o goleiro desprevenido ali, ó, do meio de campo. Eu achei que era mais um chuveirinho, mas depois que eu via, foi mesmo uma tentativa de entrar pro gol. É uma peruca que o Neymar usa aqui, informações da assessoria esportiva. É uma peruca que o Neymar usa. Vamos, Bielorrússia, Bielorrússia. Lá vem com o Bresson, camisa 10. Tem craque nessa Bielorrússia, cara. Esse Bresson tem cara de mais velho, né? Lembrando que nas Olimpíadas a gente... O futebol. Opa! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Passou pelo primeiro! Quem vem lá? Oh, adiantou demais! O zagueirão Bielorrusso esticou-se num carrinho! Mas a bola ainda é brasileira! Tá livre ali pela direita! Quem vem? Lateral! Atrasou mais a bola, já vai fazendo o cadenciamento todo. Era o Neymar. Quem vem? Desarme da Bielorrusso. Aí, agora o Bielorrússia tenta partir pro ataque, erra o passe. Isso aí, Brasil tenta recuperar ali, rola uma pancadaria, mas não consegue. O Bielorrússia está com a bola na campo de defesa, tentando sair e não consegue. A pressão do Brasil está forte também. E lateral agora para a Bielorrússia. Eu tava lembrando aqui, né, que o esporte do futebol é permitido levar os jogadores abaixo de 23 anos de idade, né, e três jogadores mais velhos. No caso do Brasil é o Hulk e mais dois em campo aí. Vamos lá, vamos descobrir aqui, tá faltando um pouco de informação, mas os dois que estão com a gente aqui são o Hulk, Neto não erra, né, Rafael, não é, acho que talvez Thiago Silva seria, não sei também. Vamos lá, tem a minha dúvida é o Neymar não, o Alexandre Pato. Quantos anos tem o Alexandre Pato? O Alexandre Pato já é mais velhinho, não é? Será? Acho que não, acho que o Alexandre Pato é novinho. É que já joga a bola há muito tempo. Um dos que... Não, também não. O goleiro Rafael era menor de idade também. Não era maior de idade não, também não. Não veio o goleiro. Talvez o Juan, eu creio que o Juan seja o zagueirão ali da... E do lado da Bielorrússia, eu acho que o Bresson já tem cara de uns 40 anos, jogador experiente, cara. O autor do gol. O Brasil vai vindo pro ataque aqui, tocou no meio, tocou na lateral esquerda com o Neymar. O Neymar vai tentar construir a jogada e foi desarmado pela Bielorrússia. Thiago Silva, ó, aqui ó. Thiago Silva, Marcelo e Hulk são os jogadores. O Brasil tentou um chute. É, né? Maior de 23 anos. Isso fica difícil, é, rapaz. Puta que pariu, né? E apesar do Hulk ser maior de 23, dizem que ele ainda é um jogador verde, cara. Não amadureceu, cara. É, um belo chute aí de Oscar, chegando ali na entrada da área. Oscar é um outro cara que pode determinar também, um grande jogador aí da nossa seleção brasileira. Até agora, vamos pra lá. Estamos com a contagem Londrina em 49 minutos, ou seja, 4 minutos e 12, 13, 14 e 15 segundos do segundo tempo. Brasil 1 e Bielorrússia também 1. Brasil começando esse primeiro tempo, esse segundo tempo, do mesmo jeito que o primeiro tempo, né? Ou não, na verdade teve até a troca, né? Teve quase um chuveirinho ali, que a gente achou que ia ser chuveirinho. Foi um belo de um chute do Neymar ali, que foi quase o pacto com Deus. E depois agora a gente teve esse belo chute também de Oscar. Brasil aqui novamente na defesa, meu caro Pearson. Não, talvez seja isso mesmo. Eu acho que o primeiro lance do Brasil fez esse chute do Neymar no gol, demonstrando uma nova era da seleção brasileira nessas Olimpíadas. Chute ao gol. Ao fim do chuveirinho. Ao fim do chuveirinho, chute a gol, vem Brasil podendo dar mais um chute a gol, não tentou Neymar, agora tá jogando aqui perto da gente, hein? Tá jogando desse lado do campo, jogando sempre pela esquerda, tentou fazer a virada de jogo, tentou não, conseguiu, Brasil descendo pela direita, domínio de bola, é possível, tá na lateral, tá valendo tudo isso, tá lá novamente Hulk, conseguiu a troca de passe, está sendo, jogou pra dentro da área, pra quem cabeceou e tá lá pra qual? Rapaziada, Neymar recupera a bola, já abre novamente aqui pelo número 11, tá aberto, chutão de fora, Marcelo! Quase escanteio pro Brasil. Tá lá, Marcelão chegou dando uma bicuda do lado de fora da área ali. 5 minutos do primeiro tempo, o Brasil chegando bem mais do que da outra vez. Depois de um belo de uma troca de passes ali com o nosso número 10, que é Oscar. Agora estamos jogando aqui do nosso lado Oscar, Neymar e Marcelo. Tá lá. Marcelo mais uma vez domina a bola, olha pra dentro, uma chuveirada. Vai, Bozo! Tá aí, caiu. E é simplesmente lateral. Olha só! Tá lá, mais um chutão na central! Ah, o goleirão Guto mandando arrasar. Mas faz o seguinte, quando você quiser gritar, você grita, interfere. Faz o que você quiser, tá? Fala aí à vontade. Isso, microfone ligado. Oh, Mano Menezes está sempre lá olhando para o nosso glorioso Neymar, que tentou fazer a jogadinha da capoeira com o pé preso aqui, hein? Não foi dessa vez não, mas Neymar aqui bem na lateral, bem no meio de campo, aquele típico lance que não vai chegar a lugar nenhum, né? O cara tá na lateral no meio de campo, mas tentou brilhar lá. Juizão, querendo trocar uma ideia em chinês ou japonês, mas em mandarim, não consegue. Olha lá, vamos ver o que foi isso aí. Ah, não, não foi essa roubada de bola. Se machucou sozinho, eu acho. Ele... Mano... Eu acho também. Mano Menezes ali também concordou com a gente, tava olhando bem de perto. Brasil 1, Bielorrússia 1 aqui na 96,1 FM. Lembrando para todos vocês que estão sintonizados aqui na região Norte de São Carlos. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão, acompanhando todos os jogos. Esse é o segundo jogo do Brasil. Acompanhamos Brasil e Egito, a vitória na estreia, e agora estamos com um empate na segunda rodada. E ainda tem mais. Tem Nova Zelândia no meio da semana, e no fim de semana, se tudo der certo, estamos nas quartas de finais. Sempre com a Rádio Livre Capivara. Um momento muito chique. Tá lá, Marcelo descendo pela esquerda, fazendo uma troca de passe com o Neymar. Neymar vem dando aquela reboladinha, conseguindo, sempre recuando, nunca indo pra dentro do gol, mas chegando lá perto, bem na ponta da área. Pode olhar, olhou novamente, não conseguiu, sendo marcado por três, driblou todo mundo, chutou pra fora. Tá lá, Neymar. Palandré Massa chamando aqui em cima. Tentativa de Neymar, já o seu segundo chute desse primeiro, no segundo tempo. Lá vem a Bielorrússia, o jogo tá fervendo. O Andes arma a bola. O Brasil tá indo pra cima, a Bielorrússia não deixando também o jogo esfriar pro lado dela, correndo muito, tentando seus contra-ataques. Lá vem Brasil, bola pra frente. Desarma a seleção Bielorrússia. Lá vem eles tocando a bola, subindo o jogo. O sol tá bonito, o campo tá lindo. E lá vem o ataque, briga, a briga na zaga ali brasileira. Beleza, Thiago Silva fez o corte, tocou de volta, mas ainda tá lá, vai ter que dar bicão pra frente. Ih, mas foi pro lado. Beleza, opa, agora nossa, conseguimos limpar a bola. Lá vem Marcelo pela lateral esquerda, ele despontou, tinha uma avenida. Quem vem lá? Neymar, o craque do Brasil. Vai Neymar pra cima deles e tentou mais um cruzamento desarmado. É escanteio para a seleção brasileira. Esse aí, encontramos o nome do juiz. O juiz desse jogo é Nishimura Yuichi, que ele é do Japão, obviamente. O segundo juiz é o Sagara Toru, que é do Japão também. E o terceiro é Naji Toshiyuki. É isso aí, todos do Japão. E o quarto é o Jedidi Islam, ou algo parecido com isso, e é da Tunísia. Esse é o quarteto de arbitragem. Lá vem Marcelo pela esquerda, mais um cruzamento na área. Subiu muito. Quem foi ali? Oscar? Foi no terceiro andar, tocou a bola para trás. Politevic teve que fazer um esforço ali para desarmar o ataque brasileiro. A bola percorreu, foi Alexandre Pato, usou suas asas e subiu muito para Oscar, que chegou por trás desarmado pela zaga. Escanteio para o Brasil, subiu o Hulk, não achou nada. Bola para Neymar, Neymar atrasou para o zagueiro brasileiro. Vamos Neymar com a bola, tem espaço. Mais um cruzamento para a mão de Guto. Alão de Guto! Tá lá, cara, o Pierce, não foi fácil não. Que jogada aquela lá do Alexandre Pato. O Pato abriu as asas e voou, hein? Caramba! E o Brasil encontrou dificuldades para finalizar, hein? Tá difícil o negócio, cara. Mas tá bom pra Bielorrússia, né? Mãos de Guto contra mãos de Alface. Vai ser boa, assim, tipo... Essa coisa sobre pássaros voando me lembrou uma musiquinha que minha avó cantava, né? Eu sou muito emotivo ao lembrar dela. Se vocês me permitem, eu vou cantar um trechinho aqui. Por favor, manda bala. Sabiá fez um furinho na gaiola e voou. E a menina que gostava tanto do bichinho chorou. Vai Brasil para o ataque! Lá vem Sandro para Marcelo. Neymar com a posse de bola. Toquinho de bola, 1-2, Marcelo e Neymar. Os garotos aqui, só é permitido radialista menor de 23 anos de idade. Só tem 3 mais velho. Nossa! Para a lateral direita, quem vem lá? Rafael, é o Pato, brigou pela bola. Brigou não, mesmo. Era o Rafael mesmo, nosso lateral direito, tentou com toda a bravura, não desistiu em nenhum momento, Rafael. Tá lá, brasileiro mostrando que não desiste nunca. E vai conseguir, hein? Vai conseguir. Brasil tem que fazer um gol. A gente não pode esquecer disso. O Brasil tá jogando bem, mas tem que conseguir fazer mais um gol, porque tá 1-1, tá empatado. O Brasil tem que vencer e já garantir a classificação pra segunda fase. Eu acho também. Então é isso aí. Brasil brigando pela classificação da segunda fase. Lembrando que falta um golzinho aí pra gente esse jogo, certo? Ganhando esse jogo, a gente tá classificado. Daí a gente só cumpre tabela aqui no terceiro jogo ou nem tem a transmissão? Claro, claro que sempre tem transmissão, porque eu tinha a crença de que a gente só ia cumprir tabela com Bielorrússia e o Egito, né? Achava que o melhor time dessa fase era a Nova Zelândia, então a gente tá bem complicado, porque o melhor tá pra vir ainda, na minha opinião. O Egito é bom, o Egito é um dos campeões ali da Ásia Central, enfim, lá. Então esse é só o começo, lá vem Brasil. É, o Egito corrigindo tá na África. É, obrigado. O Egito na África, lá é onde é o campeonato africano é muito disputado, lembrando que ali sai Camarões, não sei o quê. Enfim, Nigéria também já desclassificou o Brasil nas Olimpíadas. Tá lá, deixa que essa que eu vou, Piercing. Estamos vendo ali o Brasil descendo pela região central do campo, logo na entrada, chutou de longe, bateu! Caracas! Tá lá, Oscar, que corrida! Que gol! Quase gol, Guto! Conseguiu mandar, aí é um escanteio do Brasil. Que corrida do Oscar, hein? Saiu lá do fundo, fez seus 100 metros rasos e mandou ver e tinha endereço, hein? Provavelmente acertar o travessão na melhor hipótese, estava pra dentro, mas que bicuda. Brasil tentando, isso sim foi chute a gol aqui na 96,1 FM. O escanteio lá, o Oscar mesmo corre pra cobrar curto, escanteio curto, fazia tempo que eu não vi o Brasil no escanteio curto. Cruzamento pra dentro da área, vamos ver pra quem? Pra Vertov, pra Gutor. É, rendimento de 98% de lançamento para as mãos de Guto. 98% de chuveirinho. Chuveiro do Bozo. É isso aí, vamos no chuveiro do Bozo. Lá vai ter a seleção brasileira tentando recuperar a bola. E a Bielorrússia, ó lá, a Bielorrússia vindo para o ataque. Assumindo uma postura mais ofensiva em campo. Ô, louco! Nossa, que susto para a seleção brasileira! Bresson! O mago da bola, o mago das imagens. Colocou, olha onde foi essa bola. A gente pode parabenizar o Neto nessa, capitão? Sem dúvida alguma, Netão aí conseguiu fazer a alface dar uma enrijecida, tá tomando vergonha na cara. Tomara que ele tome vergonha na cara antes dos pênaltis ou qualquer coisa que tenha. Cruzamento pra dentro da área, mais um escanteio contra a Bielorrússia pra cima da gente. Sobrou pra quem sobrou, chutou na bunda do Marcelo. Mais uma oportunidade de cruzamento, outro cruzamento na área, tirou lá dentro, mas tá sobrando essa bola. Vamos tirar daí, vindo pela intermediária ali, Brasil consegue subir. Hulk disparando como um trator, sem freios, descendo a ladeira. Consegue encontrar Neymar aqui pela esquerda, já tá descendo dentro da área, dentro da esquerda. Vai passar pra cima, tem que ir pra cima, tem que driblar três caras, dois caras em cima dele, não sobrou pra ninguém, sobrou pra Bielorrússia. E quase que pega a bola, Neymar tá com uma peruca, que não sei o que é, né? Tá aí as câmeras exclusivas mostrando a peruca do Neymar, as câmeras exclusivas da Capivara. Vem Marcelo, lá vem ele, o peruquinha com a bola, levou a bola. Olha lá, Oscar. Peruquinha pé de bola, recebeu. Tocou para Oscar, perde a bola a seleção brasileira. Agora, o que foi isso? Uma tentativa ali da seleção bielorrussa de ligar no contra-ataque, mas a seleção brasileira estava esperta. A zaga está aí com o Juan. Rua para Rômulo. E vamos ali pela direita de novo com o Rafael. Peruquinha. Opa, não. Quem era? Alexandre Pato? Quem é? É o Peruquinha, foi o próprio Peruquinha. Foi o Pato? Então foi o Pato, não foi o Peruquinha? Tá lá, Alexandre Pato conseguiu empurrar outro cara e ainda falou que foi falta. Não, ele empurrou, foi pra cima. Alexandre Pato tá forte, tá na melhor fase da vida dele, tá com um físico muito bom, hein? Apesar das contusões, tá mandando bem. Essa daí eu só sei falar o seguinte: se tivesse Rogério Ceni nesse time, ele ia cobrar e era gol. Daí eu acho que é mais Marcelinho Carioca. Pode ser, mas Marcelinho Carioca está aposentado e Rogério Ceni continua. Não, Marcelinho Carioca é deputado, né? Em algum lugar do... É, mas olha lá, Oscar, eu não sei, ó. Esses três, o Hulk tem que enfiar, o Neymar tem que colocar E o... parece são quatro jogadores ali discutindo o que fazer com a bola. Meu, usam sinais, libras. É, na verdade o Rogério Ceni tinha que estar mais ou menos a 37 centímetros pra frente. Juizão, ó, juizão ali metódico, hein? Mostrou muito bem. É a chance. Por favor, você que tem mais sorte que eu, narre. Vai Brasil, a disputa ali entre a bola entre Neymar e Hulk. Parece Neymar. Opa, Hulk com o pé esquerdo, chuta na cabeça do Bielorrusso. Mas chutou fraco, o Bielorrusso continua acordado e já conseguiu quase armar o contra-ataque. Não, Brasil dominou a bola lá ali pela direita, chance, o time está desorganizado, a defesa está aberta, mas se fechou todo mundo em cima ali dos jogadores brasileiros. Olá! Estamos aqui no 96,1 FM, sempre sendo muito bem tratado pela nossa audiência. Agora estamos com o nosso pico de audiência. Um abraço para você, minha cara Regina. Um abraço para você, minha amiga Paula Massa. A Teodora. E pra mim também, né? E um abração pro meu amigo Pedro! Sempre bem-vindo aqui nessa transmissão insólita. E um beijo pra Paty! Ah, salve, salve o resto da audiência aí. Então hoje estamos com o nosso pico de audiência bombando. Todo mundo que veio pra cá, seja bem-vindo. E você que está na Zona Norte de São Carlos, curtindo a 96,1 FM, vendo o Ganso entrar, afoga o Ganso aqui na Rádio Livre Capivara. É possível beber uma cerveja por R$2,00, bem barato, antes do almoço, pra ficar pensando melhor. Sintonize sempre o seu celular, o seu rádio, no seu carro. Neymar conseguiu, deixou no chão, driblou, tomou a falta e a falta tá dada. Que espetáculo! Neymar resolveu dar espetáculo, professor Pearson. Agora a fauna inteira brasileira em campo, né? Nosso ataque aí, Pato, Ganso, nosso Crista de Galo. Vamos que vamos, Brasil! É a diversidade natural brasileira. Salve a nossa natureza. Salve, salve a natureza. Tá lá, Brasil. 64 minutos, 13, 14, 15, 16 segundos do segundo tempo. Vamos fazer a conversão para minutos brasileiros aí, rapaziada. 64 minutos é quanto do segundo tempo, hein? Quem responder antes ganha uma batatinha Ruffles. 64, eu não sei, mas 65 é 20. Ah, então são 19, mas tá próximo. Parabéns, você foi o ganhador. Esse é o que vou, hein? Mais uma falta. Aí também não tava muito bem pra Rogério Ceni, mas talvez Neto, Marcelinho Carioca, se tivesse aí. Dunga enfiava aquela, Branco, na verdade, enfiava aquela bicuda. Mas quem tá lá, Neymar, correu, batendo a bola e é o quem? É gol! Cobra falta melhor do que ninguém. Chupa! A gente não precisa de Neto, Marcelinho Carioca, o Rogério Ceni. Olha onde Neymar colocou essa bola. É o craque da seleção brasileira. Como diria meu amigo, no gol. Gol! Colocou no gol, muito bem colocado, seu amigo goleirão do Thor. Não teve o que fazer, a bola voou que nem a pomba da paz, que nem a pomba olímpica, e caiu nas redes. Tá lá, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Neymar, o camisa 11. Peruquinha brasileira arrebentando aqui na 96,1 FM, narrado em grande estilo com o Capitão Caverna, professor Pearson e não muito menos menor, nosso amigo Massacration. E sim, alguém melhor! O maluco loiro passando por aqui na Rádio Livre Capivara. Mané. É importante também agora trazer informações culturais aí sobre esse jogo. A Bielorrússia, um país que teve a independência da União Soviética em 91, ele tem uma área estimada de 207 mil quilômetros quadrados. E se você quiser ligar para a Bielorrússia, você vai ter que usar o DDI 375. É isso aí. É Brasil pela esquerda. Agora 2-1 Brasil, faltando Se estava com 20 aos 25, quer dizer que falta mais uns 25, 24 por aí. Faltando mais uns 25 minutos para terminar o jogo. A defesa bielorrusso parece que não entendeu o que está perdendo. Eles postaram ali do mesmo jeito, apenas com centroavante. O Brasil está jogando um... Opa! Tentativa ali para frente. Isso sim, é Neymar ali no ataque. Eu tava achando que ele tava na defesa, conseguiu um passe rápido, tá dentro da área, vamos ver o que acontece. Cruzou no Mandrake, falhou, ele errou, gente. E daí? E daí que ele errou, aí não conseguiu fazer o gol. Aquele, não sei se foi o Marcelo aqui, mas foi ali na frente, errou. Neymar então de novo descendo pela esquerda. Muita atenção, estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores, 8 jogadores na linha intermediária ali da zaga bielorrussa. Mandando ver na panela de pressão, na verdade. Agora acho que eles estão lutando por saldo de gol, cara. Talvez seja isso, perder de um gol de diferença pro Brasil, talvez seja um bom resultado para a Bielorrússia. É, exatamente. E na semana que vem tem Nova Zelândia. Vamos ver se eles vão entrar dançando o Catar. Também acho. Lá vem a seleção brasileira, Marcelo. A seleção brasileira vem tocando a bola, sem muita tentativa. Acho que a seleção. Olha lá, ó. Ninguém aperta. A seleção brasileira acho que tem que ficar tocando a bola ali, ou a gente quer ver mais gol? A gente quer ver mais gol aqui, Piercing. Vamos então narrar esse gol agora. Neymar descendo pela linha esquerda. Lateral esquerdo já tá dentro da área. Troca de passes rápido. Olé! Mas que beleza! Tentou cruzar Alexandre Pato. Arrebentou, não. Foi o Oscar. Oscar arrebentando. Que troca de passes. Londres aplaudindo a seleção brasileira. Ó, que cena bonita essa, hein? Neymar deu espetáculo dentro da área. Faz uma troca de passes rápido. Olha só, isso foi dentro da área. Foi pra dentro do gol. Tentou cruzamento. E nós não fez porque o bielorrusso tava muito atento aí. Oscar, pra mim Oscar é um dos maiores jogadores. Nossa, vai entrar o número 11. Como assim o cara deixa o número 11 no banco? O 11 geralmente é o centroavante que cabeceia. Então, e ele tava no banco até agora na Bielorrússia. Como assim o cara... Uma carta embaixo da manga da Bielorrússia, entrando agora o número 11, parece que é o craque do time. Não consegui entender o nome dele, não vou conseguir falar o nome dele, mas o número 11 tá lá. Enquanto isso, o Brasil vai poder cobrar um escanteio. Sempre ele, Neymar, cobrando escanteio da seleção brasileira. Correu, bateu, pôs pra dentro pra quem? Pra seleção bielorrussa. Mas sobra lá atrás, vamos lá, bola respingada dentro da... Ai meu Deus, ele tentou fazer o drible do deixa que eu vou, mas eu não vou e acabou fundo. Lateral Bielorrússia aí, Brasil mandando bem, sendo aplaudido em Londres, galera. 69 minutos para 90, então são 90 para 70, que dá 20. Então faltam 20 para acabar, isso quer dizer que é 25 minutos do segundo tempo. 25 minutos do segundo tempo, confere, Houston. Eu também acho, mas o Neymar tá meio a dancinha dele da Onda Nest. Eu acho que ele tá no paraíso, por acaso, né? Com essa peruquinha aí de macaquinho, parece uma peruquinha. E yeah, é Neymar no paraíso, Onda Nest. Lá vem Brasil pela lateral direita. Lá vem o Neymar, isso é mentira. É. 96,1 FM, transmissão insólita, ufanística, criticamente positiva em torno da nossa seleção canarinha, até mesmo a peruca, a gente vê como se você estivesse no seu paraíso, Neymar. Troca de passes rápidas, aí eles vão ver se conseguiu, não conseguiu essa troca de passes, a Bielorrússia se reorganiza em campo, vem indo pra cima, hein, os caras saem correndo, estão as crentes que... os caras saem correndo pra cada lado. E o jogador da Bielorrússia passou pro outro lado. Não vou tirar o sarro, desculpa, eu não quis tirar o sarro. Jogada impressionante, a bola parecia uma batata quente, cara. Eu acho que ia fritar essa batata. Quem? O Neymar? Deve ser o Neymar. Ele não vai na paraíso? Deve ser queimado pelo sol. É o Neymar no paraíso. O Baby dançando na balada da... Alguém sabe inglês aí? Se alguém saber, pode falar o baby, tá? Ninguém? Ok, ok, thank you very much, baby. Let's go down about the left of the camps. Está lá Oscares descendo down around the hill with Neymar. Neymar, oh, look to the front, past the left. Lá está nosso querido Oscar. Levin the game to the right. Está na hora agora, passando a bola. Vamos que vamos, Brasil. 96,1 FM. Marcelão dominando a bola aqui pela direita. Tentou mais um cruzamento para dentro da área. Sobrou para a defesa bielorrussa. 72 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco a gente consegue fazer a contagem regressiva. Brasil sempre dominando, jogando a bola da esquerda para a direita, fazendo isso, essa, na verdade, essa virada de jogo sempre da esquerda para a direita. Dessa vez sempre encontrando aqui na esquerda um Marcelo muito atento, fazendo a troca de passes lá embaixo com o Oscar. A gente precisava decorar o nome desses caras aqui, que são os caras que estão conseguindo fazer bastante coisa, que provavelmente é Thiago Silva e Juan. Não, eu acho que esses são os armadores ali, o meio de campo, os volantes mais conhecidos como Sandro e Rômulo, número 5 e 8. Sandro e Rômulo. Tá, eles, o Sandro joga pela direita e o Rômulo pela esquerda, deve ser. E o Marcelo é esse, tá, o Marcelo é esse daí. Marcelo, lateral esquerdo do Brasil, é bem fácil distingui-lo dentro de campo. Ó, esse é o Sandro, né? Ele tem uma aura em volta da cabeça. Pra mim, Sandro e Rômulo é a mesma coisa, cara. Nome não decoro. Neymar tentando mais uma pedalada ali na frente, passando por cima. Não estamos com uma movimentação muito rápida no jogo de hoje, né, Pires? Sem... É, aí tá a Bielorrússia fazendo esse joguinho aí. Eles estão atentos, eles sabem que o Brasil tem grande qualidade, precisam se defender dessa moçada. Mas e o Brasil tá tocando a bola, esperando o time bielorrusso vir pro ataque, né? Então o Brasil tá com a tática de se aproveitar do contra-ataque para que a defesa bielorrussa se abra e eles consigam entrar. Enquanto isso, a troca de passe rápida funcionou, conseguiu, tá livre, entrou Neymar, conseguiu, quem? Vertov! Gutor Vertov chega lá para cima de Neymar. Ô, peruquinha! Mas ó, isso é um jeito de entrar, troca de passes bem rápida. Acho que o joelho tá meio italiano aqui. Porquinha. Lá do Ororoso, como diz Isa, a ref, né? Ororoso. Doloroso. Lá vamos o Brasil. Neymar pela esquerda. Dá aquela atrasadinha. Hulk deu uma levantadinha ali pro meio de campo. Olha, ele tem toda, mais uma vez o Oscar tem toda aquela carretilha. É carretilha o nome daquele drible? Aquela. Mas dessa vez a zaga bielorrussa estava atenta. E lá vem a Bielorrússia. Aí uma tentativa de contra-ataque. Presta atenção. Agora eles estão com camisa número 11 no campo. Vixe! Sabe, eu não sou muito o que fazer, não. Brasil tentando seu terceiro gol para consagrar essa. Epa, onde matou essa bola? O que aconteceu ali? Olha a cara do Neymar, revela tudo. A gente vai ver aí no replay. Colocou a bola ali, matou de pulso. Neymar. Então fazer a jogada Maradona agora, foi a jogada Maradona. A jogada Maradona, conhecida como La Mano de Deus. Quando Maradona fez um gol de mão na Inglaterra, cara. É, eu também acho. Três quartos, né? O Maradona esqueceu, tava jogando vôlei. Ele deu um três quartos ali na bola e ficou falando como La Mano de Deus. É isso. Ô, o Brasil ainda tem 20 minutos, agora tá fácil. 20 minutos. Não. 7 minutos, 9, 15 minutos para terminar o jogo. A gente está agora aos 30 minutos do segundo tempo aqui no Brasil Tupiniquim. Eu também acho, gente! Olha lá, Neymar fez um belo drible, tentou passar pelo terceiro, passou, levou lá a bola, lá embora, ele vai embora com a bola. Vai, Neymar! Não, tocou de volta. Não. Eu também acho! Conseguiu um escanteio ali. É um escanteio para a seleção brasileira. Três escanteios é pênalti. São as regras do melee, que nem o primeiro gol da seleção da Bielorrússia foi pênalti, foi gol, três passes da gol. Agora vai lá, passe de Neymar, cruzou para dentro da área, sobrou para quem? Meu, a defesa bielorrussa é muito alta, o Brasil está sempre só com 3-4 lá contra 8, não dá para disputar, tem que melhorar. Mas esse foi mais um escanteio do Brasil, que agora terminou com um lateral para a Bielorrússia. Meu, simplesmente demais. Brasil 2, Bielorrússia 1. Faltando 14 minutos pro final. Agora é exatas meio-dia e 34 desse domingo, 29 de julho. Rádio Livre Capivara na transmissão ao vivo e espetacular das Olimpíadas 2012. Saiu Kornilenko. Kornilenko pra entrada de... piscou muito rápido. Ó, Lucas. Podia botar Lucas pra dar espetáculo, hein? Aquele ali é o Damião. Damião, tadinho do Damião. Ficou de fora. A câmera exclusiva da Capivara aí pegando os reservas brasileiros. Quem que é lá? Quem que tá lá na câmera lá? O Laurindo, que tá eu em Londres? Eu acho que é o Lemar. Brasil tocando a bola. Marcelo. Marcelo para Oscar, Oscar de volta para Marcelo, Neymar aqui pela lateral de esquerda. Opa, opa, olha só, deu uma mancadinha o Neymar. Ih, vai tirar a chuteira. Neymar está tirando a chuteira. Essa é a esclarecer os ouvintes que teve substituição no time da Bielorrússia e entrou. Na verdade, saiu o Sai. Alexiev. Neymar tava com uma pedra na chuteira. Voronkov. É isso aí, essa substituição maravilhosa. Sai, sai. Entrou o Vrolov. Vrolov em campo. Enquanto isso, 2-1. 2-1 para o Brasil nesse jogo contra a Bielorrússia. É isso aí, o Diabo Loiro assumindo aqui a narração da Rádio Capivara. Que mentira é essa? Bela tentativa de Neymar, caiu ali, opa, mas estão pegando ali, só estão dando aquela bicudinha no tendão de Aquiles dos brasileiros. É a nova tática da Bielorrússia, eles dão uma... Olha lá, Neymar já tá machucado, já tá mancando, preocupa. Nossa, tá mostrando bumbum até. Estão mostrando o bumbum dos brasileiros. É, o bumbum dos brasileiros. Foi forte. Nossa, ele caiu de vez, eu acho. Foi forte, hein? Neymar bateu feio. Olha só que pancada. Brasil! Eu acho que o Brasil vai ganhar e agora. Não, olha lá, parece que tá bem. Pô, esse. Eu acho que tá chorando, mano. Neymar é de ferro, hein, meu? Apanha. O Neymar, na verdade, ele tá disputando o segundo Oscar aí desse ano, tentando ganhar ao máximo as faltas. E ele consegue, né? Impressionante como todo mundo sabe que ele cai, mas a galera pega pesado mesmo e quer derrubar esse maluco. E daí fica difícil, né? Saber o que é porrada e o que é frescura, né? Acho que o Brasil vai ganhar hoje. A gente acha que o Brasil vai ganhar. Tá ganhando 2-1, faltando 10 minutos. Opa! Que zica! Não! Tá, é mentira! Lá vai Brasil para o ataque! O domínio da bola, vamos pela direita, bota os belorussos no chão e bola pra frente. E vai, opa, vai. Olha só que chuveirão, isso não foi um chuveirão. Um chuveirão na área. Quem tá tomando banho? Enquanto o Bozo toma banho, a Bielorrússia desarma o ataque brasileiro. Lá vai, Bielorrússia. Bielorrússia com a bola. Lançou. Quem tá lá? É o Bresson. Bresson tentando. Bresson, parece que as pernas já estão cansadas. De jogar, né? Claro. Ele que fez o primeiro gol da Bielorrússia. Opa! Que beleza! Enganou todo mundo! Ele se ergueu em menos de 0,3 segundos. Ele tava com a bola de novo, cara. Mas a jogada não surtiu efeito. Lá vem a Bielorrússia com um belo drible da vaca pela esquerda. Cruzou na área, desarma o Brasil. O Brasil briga para se manter com essa vitória. A Bielorrússia pressionando. E lá vai, vamos respirar, e lá vai. Brasil. Isso aí tudo nasceu desse drible inusitado do pisei na bola e caí. E Belo Russo aproveitou, hein? Saiu pela esquerda ali. Deu o famoso drible da vaca e quase conseguiu fazer um gol aí. Vamos ver, vamos lá, Brasil, defesa. O ataque dizem que é bom, agora vamos ver a defesa, né? Sempre assim. E lá vai, quase gol. Agora a bola está na lateral do gol. A bola está na lateral do gol. Onde a bola está? Lima chuta e repete para o total e ele repete. Coloca, engana. E a Tati está falando: vai Pedro. É a música Vai Pedro, me joga. Maravilha, Brasil chegando, arrebentando aqui, ó. A situação tá calamitosa pro lado da Bielorrússia, rapaziada. O que a gente vai fazer com esses caras? Não tem o que fazer. Aqui, vamos lá, Brasil! E pega na mão! Ele pega na mão, goleiro! E olha quem tá pra entrar, com o vento batendo na camisa. Tá lá! É ele, o craque Luquinha! Tá pra cair pra dentro das Olimpíadas 2012. Esse cara é bom, Mano Menezes. Aí aproveitando, o Mano Menezes, ele tem uma coisa boa: quando ele tá bem, ele sabe aproveitar, né? Mas enfim. Começou com o Alexandre Pato, super coerente, conseguiu fazer algo de bom no jogo de hoje. E tá lá, mas enquanto isso eu tô elogiando a Bielorrússia, vem indo pra cima, está vindo pelo lado esquerdo, tocando passe bem rápido, mas a defesa brasileira já dá um bicão lá pra frente. E o back de fazenda brasileiro mandou ver e arrebentou com a boca do balão. E arrebentou a Paula, que tá escrito aqui no noticiário. E tem João. Não, você não... Não tem essas pessoas não existem aqui. A gente tá falando do futebol na 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara. Quer ver? Eu vou mostrar aí. Duvida? Aham, o Baby dançando. Isso, o Baby dançando, Alexandre Pato saindo, Lucas entrando. Não, deixa isso muito calminho aí, porque são coisas que a gente usa para anotar coisas importantes. Então, atualmente o mais importante é o seguinte: Brasil 2, Brasil e Bielorrússia 1. Faltando quase 10 minutos, 11 minutos, na verdade não, faltando 6 minutos para acabar, né? O jogo agora, 4. 6 minutos pro final, galera. 40. Vamos se concentrar e fazer a grande final aqui na 96,1 FM. Brasil 2 e Bielorrússia 1. A Bielorrússia vindo para cima, tentando um chuveirinho ali para cima, a velha tática do Brasil. E lembrando para todos, aí semana que vem tem mais narração. 2-1 pro Brasil. Vamos aos 5 minutos finais, o Brasil se segurando com essa vitória, tentando o terceiro. O Marcelo pela lateral esquerda, Neymar com a bola, vamos Neymar, dá mais uma graça pra gente, boa, passou por um e vai ele, entrou na área, chutou, que beleza! Foi quase gol! Quase gol do Neymar! Por que não faz um chuveirinho, hein? Olha lá, aí Neymar. Aí ele toma banho. Ele tentou acertar o que ali, cara? Parece que ele mirou... Não, Neymar. Neymar tentando fazer o impossível, fazer um gol. Hulk bate palmas, Lucas... Não, quem está entrando aí? Não, Lucas já entrou. Lucas entrou no lugar do Alexandre Pato. Danilo, esse eu não sei onde é não. Hulk sai, Danilo entra. Tá lá, 86 minutos do segundo tempo, faltando 4 para acabar, pelo menos antes dos acréscimos. Brasil 2 e Bielorrússia 1. Mas aí, meu caro do Piercing, como que tá a situação aí? Foi um belo do jogo, hein, meu, pra cima da Bielorrússia. Tá bom, vai, vamos lá, Neymar consegue chegar aqui, fez uma troca de passes meio violenta, mas tá valendo tudo isso, agora não, parou, falta. Mas aproveitando aqui, meu caro Pearson, estamos nos nossos últimos... Foi uma virada do Brasil, lembrando que a Bielorrússia saiu na frente com 1-0, gol de Bresson. O Brasil insistiu no chuveirinho, fez um gol de cabeça com o Alexandre Pato. E o segundo... Vamos ver... Como foi o segundo gol, Pedro? Não, o Diabo Loiro. Diabo Loiro? Você tá tirando o sarro da minha cara? Neymar fez o segundo gol. Para quem tem boa recordação, foi Neymar que fez o segundo. Bela de falta que nem esse que cobrou os caras e foi lá! E quase gol foi, eu acho, né? Olha. Oscar colocou a bola onde dorme a coruja, mas o goleirão estava atento. Guto, o homem mais acessado nesse jogo, realmente mostrou que o Brasil deu muito trabalho para esse goleiro, muito chuveirinho, cara, que escanteio para o Brasil. Eles decidiram tocar ali de lado, cara. Nada de bola na área, a bola veio aqui para trás. Agora sim, não, passou pela área sem tomar conhecimento desta. Foi cair ali naquela galera que fica atrás do gol. São os gandulas, né? Ali em Londres tem muitos gandulas contratados. Gandula nas Olimpíadas é que não falta, né? Porque voluntário é o que mais tem. Mas infelizmente aí estamos terminando mais esse jogo. O Brasil, infelizmente, porque estamos ganhando, porque eu queria ganhar mais e fazer mais gol ainda. Falta só 2 minutos, professor Pearson. E para mim foi uma grande apresentação, sim. Adorei esse jogo aí do Brasil. Esse garoto aí jogou muito, tomou porrada pra caralho, conseguiu fazer gol. Neymar, para mim já posso até chamar a eleição aqui do jogador Anatel. Lembrando que você está em 96,1 FM e a Agência Nacional de Tecnologia e Comunicações, de Telecomunicações, manda para você o jogador Anatel. Na minha opinião, é ele, Alexandre Pato, para mim, a segunda vez consecutiva como jogador Anatel. Lembrando que ele foi o primeiro jogador Anatel da história e continua sendo jogador Anatel, hein? É o especialista em fio terra, Alexandre Pato. Eu discordo, eu continuo com o Rafael, esse sim, o rei do fio terra, sempre chegando lá de trás e montando o ataque brasileiro ali pela direita. Espetáculo de show é esse, vamos ali, meu caro Massacreste, pra você, jogador Anatel, já está pronto? É isso aí, jogador Anatel, peraí, agora estamos aqui correndo com a bola no campo esquerdo, lado esquerdo vai ter cruzamento, cruzou para Marcelo, tirou, bateu, pode bater, não bateu, passou para todo mundo e não bateu e foi cair nas mãos. Vitória, lógico. Acho que o jogador Anatel foi o Oscar, né, o Oscar Cadilho, o Oscar Canhar. Jogou bem, podia ter feito um toque de calcanhar aí, de Oscar Canhar, mas não conseguiu também. Mas teve uma presença boa ali na área, acho que é um nome que pode fazer muitos gols pelo Brasil. Eu acho que minha mãe me deu um suco sem canudo. É motivo para se deixar muito preocupado. Como que você vai fazer com suco sem canudo? É que nem tomar ali nos últimos minutos. Estamos lá nos acréscimos do Juizão, hein? Acréscimos do Juizão aqui na 96,1 FM. A Bielorrússia tentando fazer o último gol. Pode empatar. Se fizer esse gol, empata. A gente não pode correr risco. Tem que ficar atento. Oscar vem descendo aqui pela esquerda, trocando passes com o Neymar. Sempre Oscar e Neymar. Uma boa dupla hoje aqui em Pearson. Uma belíssima dupla de Oscars goes to Neymar, de Neymar goes to Oscar. E a gente vai jogando, batendo tempo. O Brasil se posicionando do mesmo jeito que começou, pressionando a Bielorrússia no seu próprio campo de defesa e trocando passes de um lado para o outro. Agora, claro que muito mais calmo, né? Não conseguimos ver ainda quantos de acréscimos vão ter, mas já estamos com mais de 1 minuto. Brasil levando para casa até agora essa vitória, segunda vitória do Brasil. Quarta-feira, se não me engano, tem mais e vai ser aqui na Rádio Livre Capivara de manhã. Sempre satisfação total com a presença de todos vocês, a nossa sintonia. Então, eu não vi o seu voto do jogador Anatel, foi qual? Foi Oscar. Então, estamos ali, vai um troféu Anatel para Alexandre Pato com o glorioso fio terra. Também temos Oscar ganhando o seu com o jogador Anatel e o outro jogador... Rafael, porque é aquele que gosta de vir por trás. Dividindo o prêmio Anatel de hoje, 3 jogadores importantíssimos para a seleção. Ah, isso aí, Brasil só virando o jogo. O juizão tinha que criar vergonha na cara e suspender já, acabar. Estamos lá, Pearson, por favor, encerre as nossas narrações. Brasil dando seus últimos toques de bola, bola pra frente, despacha a bola, vamos lá, passa segundinhos, passa, o tempo está acabando, a gente só precisa esperar o juiz apitar, 2 minutos de prorrogação, o juiz não deu a informação de quantos minutos ele ia dar. É, tá lá, tá deixando rolar, o juizão gostando de ver Neymar lá dentro. Brasil tocando a bola no seu campo de defesa. E lá vem a Bielorrússia, a Bielorrússia vai tentar apertar. Tá cansado o time Bielorrússia, o time brasileiro tá inteiro. Jovens, saudáveis da nossa nação maravilhosa. Neymar vai fazer o terceiro, que beleza! Mas que beleza! Mas que beleza! Mas que beleza! Espetáculo! Vamos sambar! Espetáculo! Isso foi um show à parte, com o jogo já terminado, o juiz já tinha apitado. Não, valeu! 3-1 para o Brasil! Gol de Oscar com puta de um passe ali de Neymar. Olha que cara de pau, golaço! Isso é gol, isso foi gol. Que belo gol, foi gol de Neymar. Ele passou, mas ele fez. Olha que passe, essa é pra entrar pra história, hein, rapaziada. Puta que pariu, um dos melhores jogadores do mundo, Neymar, manda pra Oscar a revelação São Paulina, que agora está na Europa. É o famoso toque de Oscar Cadinho para o Oscar. Foi o toque dos carcanhar. Como você vai pra casa? Juizão agora cria vergonha na cara e acaba com o vexame da Bielorrússia. E sim, o espetáculo desses meninos. Brasil, professor Pierce, arrebentando a boca do balão. Beleza, que maravilha assistir um jogo como esse. É, eu também acho. Alegria, bem legal. Alegria pura. Brasil virando pra cima da Bielorrússia. E tirando camisa na frente das mulheres, né? E tirando tudo na frente das mulheres. É o espetáculo do corpo aqui na 96,1 e dando a piscadinha. Neymar, que foi zombado pela imprensa britânica. Dias antes dos jogos, a imprensa britânica, os torcedores divulgaram um monte de fotos colocando Neymar como a zebra, Neymar como o Kaikai. E dessa vez, nesse gol, ele não fez a dancinha, mas ele ganhou a ilustrada na chuteira. Não é pra qualquer um, não. O cara fez gol e foi dar aquela... Meu, que passe de Neymar. Neymar tirou onda. Positividade total pra ele, porque a Copa de 2014 tá aí. E o cara tem que jogar desse jeito na Copa de 2014, tem que jogar melhor na Copa de 2014, tem que aguentar ainda mais para ser o próximo jogador mais velho da Copa das Olimpíadas de 2016. Ou seja, eu acredito que Neymar pode trazer pra gente essa medalha de ouro, a medalha de ouro aqui em casa lá na Copa de 2014 e a outra medalha de ouro aqui em casa também nas Olimpíadas de 2016. Você acha, Vero, professor Pirsen? Então é o garoto de ouro, está aí nas suas costas, Neymar, 3 medalhas de ouro para nós, brasileiros, que estamos aqui sentados te vendo. Vamos, Neymar! Não para. É 96,1 FM, agradecendo a todos vocês que estavam na sintonia, que curtiram a nossa retrospectiva, a reprise através do site. Fiquem ligados, essa quarta-feira que vem vai ter mais. Logo de manhã tem Brasil aqui na Rádio Livre Capivara 96.1 FM, com um telão, com cervejinha, porque os jogos são de manhã, mas sempre vale a pena beber uma cervejinha antes do almoço. Então, satisfação a todos vocês aí. Viva São Carlos, viva Zona Norte. Um abraço aí de Santa Felícia, passando do Douradinho, até a rapaziada de São Carlos 8, turma desse lado aqui, Jockey Clube, ali também na Vila Marina, Tijuco Preto, tô ligado que vocês estão na sintonia também, 96,1 FM, é isso, uma narração ufanística, crítica e insólita. Um bom domingo a todos, Brasil, quarta-feira, estamos aí. Isso aí, salve galera, valeu a presença. Olimpíadas, tamo aí, Copa do Mundo, Jogo do Brasil, já sabe onde assistir, palquinho sempre, cola aí. É, valeu, valeu. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. We'll be right back.

tomorrow. Who are they booting gonna tambourine farm? Pan rock to my brethren. And you're born tomorrow. Uno day a booty gonna tambourine farm. industry. Of glory. Yeah.

Love.

says moving fast, but when we reach so much faster, yeah, oh, yeah. I say world leaders getting wild, my blood is splashing, running down 10 miles, my bloody knife, bloody river, yeah. Yeah, we are the Rasta. Bow down yourself, great men of earth, cause you are lower than the very earth. Lift up your heart to the Creator, or else your troubles will be greater. We are the Rasta. Yeah, oh yeah, whoa, whoa, whoa, we are the Rasta. Yeah, yeah, yeah, yeah. The Rasta. We are standing upright, we are the Rasta. That's why we're getting all of our debt. We got no time to look behind, we are the Rasta. Don't want to turn in a pillar of salt, no way. No, no way. Our sins shall be taken away, and our filthiness forgotten. Just say, yeah, didn't abandon all his children. We are the Rasta. Jah will destroy all those who try kill them. Yeah, yeah. We are the Rasta. Yeah. Jah gonna burn all those who make them cry. Jah gonna burn all those who make them cry. Jah gonna burn all those who make them cry. Them say we are first, but we are not the worst. We are the Rasta. Them say we are first, but we are not the worst. No way. Oh, no way. Full of force, yet we are found without power. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. We are the Rasta. Yeah, yeah, yeah. Yeah. The Rasta. We are the Rasta. Rasta. We are the Rasta, yeah. We are the Rasta. We are the Rasta. We are the Rasta. Oh, the Rasta. We are the Rasta. The Rasta. We are the Rasta. The Rasta. We are the Rasta. We are the Rasta. We are the Rasta. Your eyes and look with no false pretending. It's togetherness, children, yeah. Truth and rights, I and I defending, yeah. Some don't want us to live together. All they want is to see us kill each other. So them a plot and so them scheme, causing racial riots, deadly blood you see. Do you want that? Or do you want this? Then forward up yourself and don't resist this. Shalom, lean. Black, brown, white, what a lovely feeling. It's togetherness, children, yeah, yeah. Feel so good you want to touch the ceiling, yeah. best of luck, but there's a word that I teach. Only way, only way to read.